cidade muito superior. Quando a prefeitura trabalha, tudo fica numa boa. Cuidando da cidade, ajudando as pessoas. Em cada escola, em cada rua, em cada praça, nossa prefeita tá fazendo acontecer. Nossa cidade sempre linda e organizada. É a prefeitura trabalhando com você. A cada dia mais forte o desejo de servir. Cuidando do nosso povo por amor a potente. Prefeitura Municipal de Potengi. Prefeita Alisandra Gomes. A cada dia mais forte o desejo de servir. Cuidando do nosso povo por amor a Potengi. Clínica Doutor Paulo Ney. Onde a qualidade e a competência dos profissionais faz toda a diferença. Todos os dias, de segunda a sexta, você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Rádio Cidade. Cidade. Sempre ao seu lado. Se n'è andato, non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui.